てこないよ、う ん、 Thank you. A história do programa é que tu consegue tocar sincronizado, né, com todo mundo, mas com uma volta atrás. Para que isso aconteça, na verdade, quer ver, por exemplo, eu vou abrir meu som aqui. Vou esperar para completar a volta. Mas com atraso, né? Ó, eu vou fazer um. No 1 eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Contei, né? Eu acho que.